mas eu não sei quem você é. Mas não importa, eu te amo mesmo assim. O que já fez, o que viveu, os seus segredos de mulher. O que passou, passou, não tem respeito a mim. Por quantas vezes entregou o seu coração, com quem sonhou, se deitou e foi feliz. Há quantos homens disse não, por quantas vezes disse sim. O que passou, passou, não tem respeito a mim. Porque eu te quero inteira, de qualquer maneira, na sua besteira. Eu te quero assim, te quero de verdade. A felicidade é ter você pra mim. Porque eu te quero inteira, de qualquer maneira, na sua besteira. Eu te quero assim, te quero de verdade. A felicidade é ter você pra mim. Te quero assim, te quero assim, te quero assim, você faz bem pra mim. Te quero assim, te quero assim, você faz bem pra mim. Quantas vezes entregou o seu coração, com quem sonhou, se deitou e foi feliz. Há quantos homens disse não, por quantas vezes disse sim. O que passou, passou, não quis respeito a mim. Porque eu te quero inteira, é de qualquer maneira, mas tua besteira. Eu te quero assim, te quero de verdade. A felicidade é ter você pra mim. Eu te quero inteira, é de qualquer maneira, mas tua besteira. Eu te quero assim, te quero de verdade. A felicidade é ter você pra mim. Te quero assim, te quero assim, te quero assim, você faz bem pra mim. Eu te quero assim, você faz bem pra mim. Segue bem. A maior expressão em você é o vivo. Rocha som. Porque eu te quero inteira, é de qualquer maneira. O resto é besteira. Eu te quero assim, te quero de verdade. A felicidade é ter você pra mim. Eu te quero inteira, é de qualquer maneira. O resto é besteira. Eu te quero assim, te quero de verdade. A felicidade é ter você pra mim.